da barra tá pesado, meu salário já não dá pra comprar nada. Aumenta tudo a toda hora, ninguém aguenta a inflação. O que é que eu vou fazer agora com essa bicharia que não dá nem pro feijão? A barra tá pesada, a barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada. A gasolina nem se fala, a cesta básica faliu. Só tem um jeito, eu mando agora vocês pra... Da barra tá pesado, o meu salário já não dá pra comprar nada. A barra tá pesada, a barra tá pesada, o meu salário já não dá pra comprar nada. A gasolina nem se fala, a cesta básica faliu. Só tem um jeito, eu mando agora vocês pra...